lugar distante onde eu fui criado, aonde eu passei minha feliz infância. Eu brincava alegre, cantava e dançava, e embalava minha alma de criança. E uma caboclinha que brincava junto, por ser tão unidos nós dois se gostava. E na capelinha nós ajoelhados, juramos que um dia nós dois se casava. Neste encantamento os anos passaram, com o passar do tempo meu pensar mudou. Eu fui pra cidade buscar aventura, sem pensar naquele anjo que ficou. E a caboclinha que estava mocinha ficou lá sozinha, tristonha a chorar. Dizem que ela ia todas as tardinhas lá na capelinha por nós dois rezar. Bateu no meu peito por haver desfeito meu sonho de amor. Eu voltei pra terra onde eu me criei, mas não encontrei aquela linda flor. Foi no cemitério, vi uma cruz sozinha, era a caboclinha, meus olhos chorou. Porque estava escrito lá na pedra fria, morreu de saudade de quem tanto amou.